movimento, faz a gente na braba. Esse é o novo movimento, faz a gente na braba. Quando mira o DJ Praga, toma surra de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Coisa linda, ei, pivete. Coisa linda, ei, pivete. O DJ Praga mandou, o DJ Praga mandou. Balança o peitinho, o culinho, o popô. Toma, toma, toma, toma, toma. Balança o peitinho, o culinho, o popô. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, cutucada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, cutucada. Balança o peitinho, o culinho, o popô. Surra de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Coisa linda, ei, pivete. Bumbum. Coisa linda, ei, pivete. O DJ Praga mandou, o DJ Praga mandou. Balança o peitinho, o culinho, o popô. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Balança o peitinho, o culinho, o popô. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Balança o peitinho, o culinho, o popô. Estás escuchando el sonido remix de DJ Luciano Antileo, el capo del Comodoro Rivadavia.